estás no céu, santificado seja o teu nome, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, assim na terra como é no céu.